Salvador, Chané 63 no 5. Prossiga. 21, puxa essa nota. Autorizado, aponte pro táxi, Chané 63 no 5. Chané 642, pronto para o táxi, 3 horas e 30, Natal, com POD 120. 120, confirme, 6142. Estimativo 120, 120. Autorizado táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera da 1-0, Lacha Metu, 1-8, decimal 6, ajuste no 009, Xané 6142. 6142, Índia, Alfa, 118-6. Aguarde um minuto. 6315, condições de aguardar o pushback por mais meio minuto? Vamos aguardar. 6142 autorizado, ponto de espera, pistola 0, 1009, ponto de espera, torre 1895. 1895, 6142. 1000, perdão, é 1862. 1862. O 6315, coordenação com a equipe de solo. Após o Avianca da companhia, a voz da companhia sair do pátio principal, o senhor tem livre continuar o pushback, senhor. Ciente, o metro não tem capacidade de fazer no 1142, vai continuar o push. Três, dois, meia, solo aos 37, vira direito a livrar solo em 1-2-1 decimal, acho. Na próxima direita, ok? Confirmando? Na próxima direita, ok? Na Fox? Onde fica mais confortável pro senhor? Pode chamar só ali no 209. Ok. Pode esperar pronto, o Chané 642. Ali mantém o Chané? Ali mantém 42. Minha 142 ali mantém 10. Ali mantém 10, 1142. 6142 confirmando, ali decola. Ali decola, 10, vento 1 centena, 1612 a mais. Estimativa, ali decola, pista 10, 6142. Paulo, Chané 6320. Chané 6326, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 1-42 decolado aos 39, controle 119.8. 98, boa tarde. Salve Salvador, hoje é 4 horas e 56, alternando o galhão, está com POB de 1-5-9. Confirme a autonomia, por favor, o Chané 6315. Repetindo, 4 horas e 56. 6, alternando Galeão, POB de 1159. Sente Xané 63, 15, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pista 10, Laxa Minha Torre, 198 decimal 6. Ajuste 1009. Índia Alfa, 2286, 6315. Xané 6326, após táxi da aeronave da companhia, estou autorizado ingresso na Juliette, portão 1, parte 1. Juliette 1, parte 1. Então, Salvador, boa tarde, 4196, baixar travado. 4196, continue a aproximação, reporte. Externo. Passou, externo. 4196, livre pouso 10, vento uma centena, 17 mais. 4116 da Azul. É, livre pouso na 10, 4196. Continue 6315, mantém o ponto de espera da 10. 6315. É 3-5 ali, mantém pista no zero. Me mantém, minha 3-5. Azul 4196, solos 44, livre direita, solo em Onda 019. Direita 2, solos 4196. Solo Salvador, azul 4196, livrou. Azul 4196, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa vai reportar para Juliette. Três no cinco, livre decolagem no zero, vento uma centena no sete mais. Centena no zero, meia três. Xené 6315, decolado aos 45, controle 119.8. 198, 6315. Posição 8, pátio 1. 8, pátio 1. voltando para cópia. Autorizado para Ilhéus, nível 240 via Golf 677. Rota conforme plano, saída da El Leda, Ilhéus, código 5547, ao transponder, controle 19.8. Protegimento correto, reporte para o funcionamento e puxa o gol 9075. Prossiga aquilo que Quebec CA. Filho, pode? Kilo Quebec Sierra, tá pronto pra cópia? Autorizado pra Morro de São Paulo, 1000 pés. E a Axé, decola da 17, pós decolagem curva direita, código 0127, controle 19.8. Sente. É, estacionamento e táxi chama a torre 18.6, ajuste 10.08, 09. 0123. Pelo Quebec ser autorizado acionamento, chama táxi. Salvador, com 9075, puxa acionamento, está no 4. Cruzado é a ponte para o táxi, voo 9075. Vamos ali, tá. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17, a porta pronta para ingressar o quilo que vai que ser. Correio 097 estabilizado. 097, continue. Aproximação, reporte, trem checado. Vento uma centena no 629. Aguardando pouso 1097. 1097, reporte, trem checado. Abaixa e travou. Ciente, aguardando informação de autorização de pouso. 1097. Tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento uma centena, 1.612 nós. Livre pouso, voo 1.097. Livre ingresso, táxi pela pista, reporta aliado pronto, quilo Quebec Serra. Solo Gol 9075 para o táxi, 89 a bordo, autonomia de 2 horas e 13, alternada Salvador. Gol 9075, autorizado táxi para ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre 1186, ajuste 1009. 18609, ok, chama aí a Torre lá. Salvador, boa tarde, Gol 967, posição 2, informação papal, autorização. Gol 1967, está pronto para cópia? Afirma. Gol 1967, autorizado para o Galeão, nível 360, via Up Zulu 1-0, após conforme plano. Decola da pista 1-0, saída da El, Leda Bridge, código 5552, controle 19.8. Corrigou 9075, aproxima-se da 2 da 10, está pronto. Mantenha o ponto de espera, o voo 9075. Manter a espera. 967. Vai reportar o 967. 737-800, livre decolagem, pista 97, vento 1 centena, graus 1.612 nós, pode ir no 009. 9075, ali mantém pista no zero. Alinhar e manter na 0075, voo 1-8-8-4-5 da Papá para Aracaju, 2230. 1-8-8-4, boa tarde, está pronto para cópia? Afirmativo. Gol 1-8-8-4, autorizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677, decola da pista 1-0, saída Puca, transição Caju, pós-decolagem, curva esquerda, código 557, controle 1-9-8. Poderia confirmar o transponder? 5557. Autorizado Aracaju, nível 230. Golf 677, saída Puca, Aracaju, a pista é 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5557, frequência 1-1-9-8, por gol 1-8-8-4. Gol 1-8-8-4, cotejamento correto, reponte para o estacionamento e puxa. Reportará quando pronto na ponte 1-1, gol 1-8-8-4. 097, livrou, bom dia. Gol 1-0-9-7, táxi via Alfa, Juliette, para o Pátio 9, Pátio 1. Alfa, Juliette, confirme. Para o Portão 9, Pátio 1, Gol 1097. Alfa, Juliette, Pátio 1 pro Gate 9. 0097, no através do portão 8, atento ao veículo follow me, conduzirá até a posição 9. Paciente, 1097, obrigado. 9.8, estando por até 2000. É 9.8. Voo 9075. Negativo, mantém posição, aguarde coordenação da freia. Comando 097, a infra já está ciente, está providenciando o follow-me aqui. Solo Gol 1884 para pushback e acionamento ponte 11. Gol 1884, autorizado puxa acionamento e aposta para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, Gol 1884. solo, voo no 964, está na posição 2, pushback acionamento. Confirme gol 1967? 1967, posição 2, pushback acionamento. 1967, eu tenho a nave da companhia prestes a iniciar o táxi, deve passar a sua cauda em aproximadamente mais 3 minutos, aguarde aproximadamente 3 minutos para puxar. Ok, nessa escuta, 1967. Alô, Salvador, boa tarde, é o trip 5241 no centro da Quebec. Autorização, Vitória da Conquista. Trip 5241, tá pronto, tá quatro? Pronto, 5241. Trip 5241, autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 1-0, saída Arbor, após direto. Código 5567, controle 19.8. Autorizado 200 para Vitória da Conquista, decola da pista 1-0 na saída Arbor. Após Arbor direto, Vitória da Conquista, 5567, outro nas pontas, 19.8, controle trip 5241. Cartejamento correto, reporte para o estacionamento, puxa trip 5241. Vou reportar o trip 5241. Solo, voo 1884 para o táxi, POV 069, autonomia 2 horas e 10, alterna Salvador. Sente gol 1884, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa até o ponto de espera da pista 1-0, lá chame a torre 1-186, ajuste 1-008, correção 09. Cliente do ajuste, autorizado Pátio Uno, Índia Alfa no ponto de espera da 1-0, 1-186, autorizado táxi. Só confirme, é sem o follow-me, senhor? Afirmo sem o follow-me. Ok, gol 1884. Gol 1967, após a passagem da aeronave da companhia, coordene com a equipe de solo, está autorizado o push. Ok, após a aeronave da companhia, autorizado, 1967. Siga o pessoal, Salvador. Torre Salvador, muito boa tarde. Jogou 1884, ponto de espera da 10, pronto. Alinhar e decolar, uma centena finalizada. Autorizado, alinhar e decolar da 10, gol 1884. Torre Salvador, boa tarde, é o Gol 1966, está no ILS, 3 milhas de estrela. Continue, aguarda a pista livre no 1966. 1966. No 966, pouso autorizado, pista 10, uma centena com 15 nós, 1009. Libre pouso na 10, Gol 1966. Solo, bom dia, é o Xené 6321. 884 aos 14, 120, 198, o controle, boa viagem. Obrigado, 19-8, gol, hein? Por gentileza, saída para Brasília? Alba, Elefa, Xané 6321. Se estiver pronto, eu copio agora. Tá, joia, tá pronto, pode pagar a autorização, 6321. Xané 6321, autorizado para Brasília, nível 320, via UPSLU 17. Decola da pista 1-0, saída Arbor, Elefa, após decolagem em curva direita, código 50. 5001, controle 119.8. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17, decola pista 10, Arbor Elefa, curva direita, transponder 5001, controle 119.8, Xené 6321. Cotejamento correto, reporte para o posicionamento, puxa, Xené 6321. Portará, obrigado. Solo Gol 967 para o táxi, opera na Campinas, com 3 horas e 50, 142 a bordo. Gol 1967, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1186, ajuste 1009. Índia Alfa, ponto de espera 286-1009, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, seu 35627, informação Quebec para Aracaju. Trip 5627, confirme o horário do plano. 4-7, trip 5627, em aproximadamente 5 minutos a gente vai ter a autorização do plano aqui, aguarde para cópia. Grato, na sua escuta. Torre, boa tarde, Gol 967, pronto, ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, boa tarde. Mantenha, 967. O 966, 17, direito, 1219. Eita, 219, agora 966. Então, 3154, passando a cisterna, embaixo da casa. Continue, aguarda a pista livre, 3154, 29. Ah. Com 1966, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, agora 4 foi autorizado. Chega o trem, uma centena aqui de nós, 1009, pista 10. Autorizado, trem baixo mercado, tá 3154. Paulo Salvador, boa tarde, Oceania 6327, informação Quebec, Ilhéus 220. Oceania 6327, aguarde para cópia. Gol 966, autorizado ingresso na Juliette, portão 11 ou Pátio 1? Pátio 1, prosseguindo para 11, confirma o volume da seguindo ou a gente prossegue? Gol 1966, através do 8, segue o volume. Ok, através do 8, o volume então segue. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4065, informação Quebec, autorização, confira. Azul 4065, aguarde para cópia. Aguarde. Solo Salvador, boa, 3154, de volta, se for. TAM 3154, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa é a porta antes da Juliette, 0-5-4. Livre decolagem no 009, no 967. Para autorizado via Alfa e Juliette, portão 5, Pátio 1. Alfa Juliette, portão 5, Pátio 1, 0-5-4. O Xanem 327, pronto para a cópia? Pronto. O Xanem 6327 autorizado até Ilhéus via Golf 677, rota conforme plano, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10 com curva pela direita, nível autorizado é o 240. Aciona 5573, controle 119.8. Gente, autorizado Ilhéus, nível 240 via Golf 677, decolando a pista 10 com primeira curva direita. Ele é da El, Lili, após direto e leu. 5573, transponde 98 controle, 6327. O Xanem 6327, que o testamento correto, chame para acionamento, push. Tomara. O 967 ao 21, controle 198, boa viagem. 1398, obrigado, 967, boa tarde. Muito boa tarde, a Torre Salvador. É o TAM 3172, está estabilizado em ILS, na pista 10, à vista, a 2 milhas para o Índia Serra. Até Campinas, via bridge, rota conforme plano, saída da Euleda Bridge, decola da 10 com curva pela direita, autorizado nível 340, aciona 5551, controle em 119.8. Via rota do plano da Euleda Bridge, decola da 10 curva direita, transporte 5551 e o controle 19.8. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para acionar e puxa. Reporte parado, gate 8. Paulo Salvador, 3241, 43. Está pronto para o funcionamento. 5241, autorizado push, reporte para o táxi. Autorizado push, reporte para o táxi, 5241. Paulo Salvador, é o azul 4065, gate 8, por deck acionamento. Aguarde azul 4065. Mandando em situação. Paulo Salvador, 35627. Por gentileza, pode coordenar o nível 150 para a gente para Aracaju? Ciente, aguarde. Aguarda mesmo. Azul 4065, autorizado acionamento e pushback, chama para táxi. Autorizado, chama táxi, 4065. Do 6327, aguarde para o pushback acionamento. Eu tenho um táxi que vai ser autorizado, dois táxis, aproximadamente mais 3 minutos. O guarde no portão 1 no 6327. Soldado 1 está com 5-3 a bordo, 4 horas e 15. Alterna mais claros, pronto para o táxi. 5-3, 4 e 15, Sierra Bravo, Mike Kilo, confirma? Afirmo. 5241. Copiado, 5241, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal Índia, até o ponto de espera próximo 0, ajuste no 009. No ponto de espera, chame torre, frequência 18, decimal 612. Tenha um bom voo, trip 5241. O trip 5241 da autoridade do táxi via pátio 3, pátio principal Índia. Ajustado 1009, no ponto de espera vai chamar torre 186. 3172, não escuta? Tudo bem. 3172 Alfa autorizado, chama ingresso na Juliette. Armar por ingresso na Juliette, 3172. Para o táxi azul 4065, com 4 horas e 15, alterna Ribeirão, preto, PAB 125. 15125, Sierra Bravo, Romeu Papá, confirma? Confere. Copiado, 4065 da Azul, tem táxi aprovado via pátio principal da passagem ao ATR da Trip em direção ao ponto de espera, após o segue via Índia, ajuste no 009, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 612, 4065, tem um bom voo. O 3172, né? Tá? O senhor deverá aguardar a passagem do Embraer da Azul até o ponto de espera pistão 0, após o seu ingresso na Juliette, portão 02, 3172. Avisou a aeronave, manda passagem, vai pro 2, no 3172. O Ocean Air 6327 no portão 1, em coordenação com a equipe de solo, vai ingressar um Alfa 320 da TAM à sua esquerda, portão 2. Após o ingresso do mesmo, se eu tenho nível pushback acionamento no 1, chame táxi 6327. Então, Rede Salvador, boa tarde, 352. Pronto, quando autorizado, era da pista 1-0. 5241, após a aeronave na curtíssima, alinhar e manter. Após a passagem da aeronave na curta final, autorizado alinhar e manter. 5241. Patrona, 5627, são autorizados o nível de voo 150, reporte foto para cópia. Já estamos prontos, Tripe. Tripo 5627, autorizado até Aracaju, via Golf 677, autorizado o nível de voo 150, saída Puca, Aracaju, decola da 10 com curva pela esquerda, aciona 5007, controle 119.8. Autorizado para Aracaju pela Golf 677, nível 150 na saída Puca. Transição Aracaju, decolando da pista 10 com curva esquerda, transponder 5007, controle 119.8. 5627, pátio 3, posição 04. Trip 5627, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento push. Reportaremos, Trip. Autorizado pushback, reporte pronto para o táxi, seu Xané 6307. Fala, boa tarde, 63 no 41. O Xané 6314, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso no Juliette. Torre Azul 4066, está pronto. 4065, alinhar e mantém. Ali mantém o 90, 4065. Foguete aos 3-2, 19-8, boa viagem. Controle 19-8, obrigado, senhor, boa tarde. Tango Índia Bravo, prossiga. Tango Índia Bravo, grupos de luz de Sauípe, confirme, a notificação foi feita aí a essa bruxa? Foi feito por volta das 13 horas, para qual horário? Julu, Tango de Obrado, gente, eu ainda não tenho o seu plano aqui, vou entrar em contato com a Salies e já volto com a sua autorização. 6314, mantém a posição da Juliette, irá observar o Airbus da companhia, iniciando o pushback agora no portão 1, viu, perdão, o Fokker 100 da companhia, iniciando o pushback portão 1, assim que mesmo iniciar o táxi, eu tenho autorizado o ingresso Juliette, portão 1, senhor. 6314. Para o táxi Ursa na 6327. Tem 90 bordo, 3 horas e meia, Salvador. 090 330 Salvador copiado, 6327 autorizado, táxi à direita, ponto de espera pistão 0, ajuste na 009. No ponto de espera chama a torre, frequência 198 decimal 612 6327, tem um bom voo. Ok, sim, autorizado, táxi à direita, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 108 6, torre, 3 metros.